autorizado ingresso, a porta alinhada e pronto. 017 Índio no Heraldo. Salvador, 357, puxa, pede salamento, portão 7. 357, 07, autorizado, salamento. Salva, salvador, agora no 897 para o táxi com 149 a bordo, 3 horas e 5, contando Campinas. 149-1350 Campinas, táxi autorizado à direita, ainda Alfa Ponte Espera, Dona Zero Torre, 1862, destino 05. Táxi autorizado em Alfa Ponte Espera, 1862, só corrigindo autonomia 3 horas e 5. 13h51, isso? 3 horas e 5 minutos. 3 horas e 5, afirmativo. Está no táxi, 5-4 com 5-4 a bordo, autonomia 3 horas e 5. 5-4 agora? 5-4. Afirmativo, 5-5-1-4, táxi autorizado, pátio 1 no Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, torre, 1-8-6-2, altimetro 1-0, 1-5. Ponto de espera 1-8-6-2. Romeu Oscar, Papa Alfa, Morro de São Paulo, autorizado, 500 pés, segundo 17, curva direita, via litoral. Controle 199, decimal 8, aciona 01975. Posições de curva esquerda e cruzar o campo sobre a cabeceira 10. Afirma de November Alfa, tem... Qual que é o bicho? 02, acionamento táxi, torre 1-8-6-2. Esse é estalito curva, estalito cruzamento sobre a cabeceira 1-0, Índia 99. Sobre a cabeceira 1-0, livre cruzamento, Índia 99, Alfa. 2, Salvador, bom dia, boa noite, 97.0, boa noite, 97, bom dia, alinha e mantém cabeceira 1-0. Aqui, Índia 1-0, boa noite, 97. Autorizada a colar a pista no 7, 120 graus, 069. Tá pronto. 5-5-4, após início do gol, ali mantém, cabeceira no 0. Índia 9 graus, visual no cruzamento, pro buraquinho, controle 1-9, decimal 8. Buraquinho, controle 198, Índia November Alfa, até regresso. Sete, né? 120 graus, 069, autorizado a decolar, pistão 0. É, que decolagem, 190, boa noite, mano. 53 Galeão, minuto cópia. 53 autorizado Galeão, 380, Hopper Zulu 190. Escola da 10, primeira curva direita da Hélio da Bridge. Controle 199, decimal 8, transponder 5473. 597 para o táxi, POB 150, 4 e 30, alterna com fins. 150 com fins, 435, táxi autorizado, pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1862, altímetro no 0 no 5. 10 no 5, Índia Alfa, ponto de espera 18,6, boa. 153 está correto, contato. 897, decolou 05, controle 119, decimal 8. 198, boa noite, 97. Controle Salvador, boa noite, 97. 4, decolado 07, controle 119, decimal 8. 1198, obrigado. Salvador, Rio 5973 para o 7 da semana. 5973 autorizado, seu ataque. Autorizado, seu ataque. Bom dia, 3597, Zotão, ponte de espera pronto. 3597, bom dia, linha 1 tem, 010. Ali, Mateu, 90, 3597. De 11 horas agora, mantém o pé na linha do litoral norte. Acidente 5594. É 3597, vento 140 graus, é 109, autorizado, decola, opção 0. Ali decola, outra 3597. 3110, autorizado, chamando táxi. Zero controle, 119, soma 8. 098, bom dia. Bom dia, 3597 Datã. Decola na Arbor. Bom dia, contato vigilante. 7. 8554, desvio de uma milha à direita só, no máximo. Tá livre o desvio. 4. Exato, táxi, é bom ponto de espera da Papá. Acho que parou. Tá livre, Índia November Alpha, regresso. Direção no dia corrido do intervalo. Reportará a direção no corrido do intervalo. Gol no 897, chama Recife, 251. 251, confirma? Confirma, 251. Recife, 251, bom dia, gol no 897. Visto no 7130 grau 089. Salvador, tá 3153, pronto para o táxi. Estamos com 117 a bordo, 3 horas e 40, até Nando Campinas. 153, está autorizado via parte 1, Índia e Alfa. Ponto de espera da 90 Torre, na Lúcia, altímetro 905. Ponto de espera da 10, Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera 118, 3, Tutã, 3153. 18,6. 18,6, Tutã, 3153. Para o táxi do Rio 5973, está com 4 a bordo. 2 horas e 50 de autonomia, estamos alternando só para você. Zona Sopel B? 04. 04. 5973, táxi autorizado via parte 1, Índia Alfa. Ponte espera da 90 Torre, 1862, 8910, 15. Eu prossegui com o número 2, seguindo o aeroporto da TCM e seu táxi no parte 1. 5, autorizado 4, 1, Índia Alfa, 1286, número 2. Vai seguir o Airbus da TAM, no 5973. Frequência, Alfa Vitor Juliette. Pelo Viver Alfa, chame 2286. É Alfa. Fora do solo a São Paulo. Lembrar o que chame Torre. Chamar a Torre e o Lembrar. 260. É, confirma, 3597? 260. 60, boa. Salvador 35514, solicita nível final 1970 e solicita voar direto Alfa Romeo 363, está presente. Está livre, 170, Alfa Romeo 363. Autorizado, 170 final, no Alfa Romeo 363, 5. Controle helicóptero, Papa Romeo, Oscar, Papa Alfa. Alfa, Papa Alfa. Decolado no 7. Manterá 500 pés, corredor axé para pouso e arremetida em Serra de Alta Julieta até o ponto de Odebrecht paralela. Positivo, reporte visual para pouso. Reportará visual, Alfa. Oscar Papa Alfa, Sony 0175. 0175, Oscar Papa Alfa. Além da cola, pista no 0, vento 130 graus, 10 norte. Além da cola no 0, tá no 31 no 103. Papa Alfa, livrando o corredor axé, direcionando para pouso em Serra do Juliette até o Ali Ponta de Brecht. Possível, é posto de cor. Portará retorno Alfa. Roger, 1 minute, copy. Move the receive impact level 330 via bridge 58. Departure runway 10 left to turn. Puka, Papa Uniform Sally Alpha departure and Alpha Romeo Uniform transition. Departure control 119.8 and squawk 552. But your destination received, right? Logic, I'm ready for setup and push. Three, 99 Luna, Fortaleza, um minuto a cópia. Tá certo. Bom dia, contato. Autorizado da Elda presente. Ah, entendeu, autorizado da Elda presente, o TAM 3153. Autorizado, pouso, pistino 7. Autorizado, Índia na Federal. Copia? Manual, prossiga. Autorizado, Fortaleza. Fortaleza 310, direto, 1, direto, pode, voltando na rota. Decola 10, primeira curva esquerda, mão, transição trote. Controle 119, décima 8, transponder 5471. Ativo, copiou. 310 para Fortaleza, decola na pista 110, com curva esquerda. A mão, 4 e frota. Via Paula, 5471, 19000, confira isso aí. É 5471. 5471. Pista correta, chama para o push back acionamento. Mandei para o push acionamento. 991. Decolagem para o Rio 5973. Bom dia, azul 4208, gente, informação Golf, dupla nível 224 para Una, se puder. Black Track, solos 24, no corte de frequência 44, índio 99. 5973, teclos 24, controle 119, decimal 8, por favor. Controle 1198, 5973. 208. Controle, bom dia, Rio 5973. Push como consegui contato na frequência 1995. Cadê o 4208? É, porque nós estamos operando com 198, eu acho que a Recife mandou chamar o senhor na rua. Mas sem problema não. Esse é para 2000, a livre EDS na chegada, forma estabilizada. PS 2000 pés, livre o ELS, azul 4208, confirme o ajuste. 15.000. 1-0 do 5-0, azul 4208. Trip 5-5

51, Santa 3153. Controle, Salvador, confirma como recebe o Rio 5973. Agora, alto 4. Obrigado. Voijambo, 5973. Para Jambo. Jambo, corrigindo o Rio 5973. Autorizado, tá 99 no último ataque.